Agora eu quero chamar uma pessoa. Meu príncipe. Iago! O amor da minha vida. Te amo, amor. O amor de Deus está no meu trabalho. O amor de Deus está na minha casa. O amor de Deus está na minha mesa. E ser feliz é uma forma de oração. O amor de Deus me deu minha família e a bênção preciosa de meus filhos. O amor de Deus me deu os meus amigos e eu agradeço a Deus de todo o coração. De Deus me guia em meu caminho. Muitas vezes já me carregou no colo. No momento mais difícil em que eu vivi, eu senti sua presença. Acalma a tempestade. No amor de Deus achei felicidade. O amor de Deus é o fogo que me acende. No amor de Deus eu amarro a minha rede. O amor de Deus é o bálsamo. Da minha vida. Obrigada, Pai. O amor de Deus me guia em meu caminho. Muitas vezes já me carregou no colo. Presença do meu lar. Achei felicidade. O amor de Deus é o fogo que me acende. O amor de Deus é o amarro a minha rede. O amor de Deus é o bálsamo perfeito que cura todo mal, brilhando. tudo. Gente, está no momento mais feliz da minha vida.